vida quiser te desanimar, se constante não vaciles, o Senhor vai te ajudar. O inimigo furioso tua bênção quer roubar. Se fiel, não desanimes, a vitória vai chegar. Deus é por nós, quem será contra nós? Se não estamos sós, vamos perseverar, que as lutas vão passar e a tua bênção com certeza vai chegar. Meu irmão, tenha coragem, tu és mais que vencedor. Tem um anjo do teu lado, ele é fogo abrasador. Ele tem autoridade para todo mal vencer e guardar a tua alma, tua vida proteger.